Game Trap Podcast. Aumente o volume do seu videogame, está começando o Game Trap especial de final de ano. Estou aqui com o Excel. E aí, galera, tudo beleza? E hoje teremos um episódio especial de final de ano. E conforme vocês votaram, né, que a gente fez uma enquete dois episódios atrás, vocês votaram num formato de awards, né, do Melo X. Não exatamente o melhor do ano ou o pior do ano, né, porque tem uma justificativa pra isso. Claro, principalmente porque seria muita presunção de nossa parte querer realmente fazer um awards garantindo as notas com todas as tecnicalidades dos jogos e afins. Então a gente fez um awards diferente, mais ao estilo Melua X. Sim. Então, nesse episódio, a gente vai estar fazendo o seguinte. Cada participante falará o jogo que melhor jogou esse ano, né? E o pior jogo do ano. Não necessariamente jogo desse ano, pode ser jogo do ano passado, sei lá, de 98, etc. E também vai falar o jogo que mais espera jogar ano que vem, e não necessariamente o jogo do ano que vem, que, por exemplo, eu mesmo tô querendo jogar o Batman Arkham City no ano que vem, eu posso selecionar ele como um jogo que eu quero jogar no ano que vem, e olha só. E pra esse episódio especial, além de toda a equipe do Melo X, a gente vai estar aqui ao nosso lado aqui, Excel, participando com a gente, o Rubens Cavaleiro. Oi. Sim. E o ENIAC lá do Sob Controle. Ô, Melo X subindo de level cada dia, hein? Impressionante, não é verdade? Bem dessa, né? Então, né, galera, meio que resumindo o que a gente vai fazer aqui, gostaria muito de agradecer vocês que estão acompanhando a gente desde o começo do ano, aí, desde o começo do blog, né? E esse ano, eu acredito que foi um ano de muita conquista, assim, que eu acredito que, em comparação ao ano passado, tudo bem que o ano passado a gente não teve em prática o ano todo, né? Esse ano foi um ano bem legal, assim, principalmente pra gente que faz as coisas por amor e não por dinheiro, né? Ou qualquer coisa do tipo. Bem, e pra começar esse episódio, eu vou perguntar já pro Rubens, assim, de cara, o que ele melhor jogou esse ano. Rubens, diga aí pra nós. Cara, não pode falar dois, né? Não, é um só. Eu sei que é sacanagem, porque eu tenho vários jogos, assim, poderia colocar, tipo, lado a lado, assim, né? Mas o meu tem dois ali, tá? Eu ia falar de Portal 2, mas tem gente mais, com maior garbo e elegância pra falar, né? Não, pode falar. Não, eu gostei, cara. Eu gostei pra caralho do Portal 2, mas eu vou deixar outras pessoas falarem. Com certeza falarão com melhor elegância que eu. Mas eu vou dar o espaço aqui pro Dead Space 2. Eu peguei ele duas semanas atrás, no promo aí que teve, do Shogo, uhum. E rapaz, tô jogando ele, bacana, tá continuando a história do 1, principalmente pra quem acompanhou o primeiro, é um jogão. Ao contrário ali do Zabuza, né, que é um cagão e não joga Dead Space, nunca. eu acredito que o primeiro dava mais, Zabuza. Então, o segundo, ele tem menos, assim, ele perdeu, sabe? É tipo Resident Evil, quando vai perdendo, assim, durante a franquia, sabe? Eu acho que não tanto, né, cara? Porque tem umas cenas, assim, que eu vi de gameplay do 2 que, puta que pariu. Não, tem as cenas que são muito mais fodas, só que ela, como você tá acostumado com o estilo do jogo, às vezes você já tá preparado, entendeu? Psicologicamente. É, os Abzu não joga Mortal Kombat pra não ficar com medo das árvores no cenário, né? É bem dessa, né? Ah, vai se ferrar. Eu não gosto de Mortal Kombat, velho. Eu acho paia. E Mortal Kombat, mano? Ah, piadista. E, cara, a única porém do jogo é que o Isaac, protagonista, tá falando pra caralho, meu. É tipo, tinha que falar menos, o cara não para de falar. Tipo, no primeiro jogo ele era bem quietão, bem na dele, né? Era como você tava quietão, cara. Tá jogando no cagaço, cara. Tinha que jogar no cagaço. No segundo, tipo, ele tá meio motherfucker, resolvo tudo. Tipo, sou fodão, daí perdeu um pouco da magia. Uhum. Mas tá valendo seguir a sequência, isso aí. Dead Space 2. Já que você disse que você melhor jogou esse ano, né? O que você jogou de pior esse ano? Cara, ele é o pior, mas ele não é pior. É pior pra você, né? É The Binding of Isaac. Também tem Isaac aí. Aquela da galera que fez o Super Meat Boy, sabe? Cara, espera aí. Você disse que o pior que você jogou esse ano foi esse jogo e você falou pra mim que ele era foda. Como assim? Agora eu não entendi nada. Vamos lá. Cara, é pior no sentido, cara, que eu não consigo fechar esse jogo. É pior de dificuldade, né? Isso, cara. Os caras tão sacaneando. Cara, jogo. Todo dia, meia hora. Não é brincadeira, não tanto assim, mas, cara, não dá. E aquele jogo cruel, você morre, tipo, Demon Soul, sabe? Começa tudo de novo. Não tem password, não tem nada, não tem continue, cara. ele é cruel, é nesse sentido. Uhum. É um jogo, ele é bem feito, mas ele é cruel, cara. Você é ame ou deixa, né? Nesse estilo, cara. Cara, e o que eu mais estou esperando ano que vem, tem três no nome. O que, que pode ser? Mass Effect, eu sabia, cara. Eu vou de Mass Effect, cara. Tá, 3 pra continuar um enredo que tá destruidor. Joguei muito Mass Effect 2 esse ano. Mas eu não encaixo ele como melhor jogo, porque eu encaixo como uma série inteira, um jogo só, sabe? Então eu ainda espero muito jogar Mass Effect 3 como um jogo contínuo, assim. Tipo, poderia ter feito um jogão único. Então você pode... Cara, é começo, meio e fim. Tem que ter jogado os 3. Ainda mais os esquemas de importar save, né? Que tipo, faz o jogo ser único, né? Puta, cara. E o save, você faz aquele... joga, se mata. Tenho 120 horas no 1, 140 no 2, tipo, uns negócios absurdos, assim, sabe? Assim, daí eu tô esperando 3, cara, eu tenho que jogar o 1 e o 2 de novo, ai meu Deus. Mas aí, você vai perder todo o seu save, cara? Não, mas faz um novo só pra fazer, só pra jogar no Ultra lá, pra morrer pra caralho, uhum. Sabe? Então é isso, né? É, antes da gente pegar mais, nossas participações aqui e colocar, vamos tocar o pedido, a escolha do pessoal, do papo de noob, né? Aqueles noobs malditos. Então vamos tocar aí pra gente ver o que eles escolheram. Então, show de bola. E com vocês, Senhor B. É isso aí, galera. Let's get it on. E Roger. Brasil! Para mais um chat com os noobs. Ô, seu animal, não é chat com os noobs não, besta. É papo de noob. Porra, maluco. Pela, burro pra cacete. Mais um Papo de Nuvem especial de Natal! Olha aí, de Gombel pra você! Ué, pera aí, onde é que a gente tá, mano? Que porra é essa aqui? Isso não é Papo de Nuvem, não, meu irmão! Quem é aquele bagulho da edição aí no canto? Que porra é essa aqui? Ué, tô entendendo não, meu irmão. Fui chamado errado, tá errado. Estamos no território inimigo, parceiro. Olha só, estamos aqui com a galera do Game Tracker, Game Tracker! Ah, é isso aí! Vendo a cagueca do Excel logo ali. Olha só. O que a gente vai fazer aqui, já que a gente tá em território inimigo? Nós vamos movimentar essa parada aqui, né? Ver se esses comentários aí aumentam, né? Porque tá fraco esses comentários do track aí, né, pessoal? O Dish trolando o rádio. Mas vamos falar sério, galera. Vamos falar dos jogos que a gente gostou aí. Wesley, fala aí o jogo que você jogou. Pra você, o jogo do ano. Caralho, apesar de eu estar perdendo minha vida no Skyrim aqui, eu vou mudar um pouquinho, porque eu vou apostar no Portal 2, porque, como eu já falei, não dava mínima pra Portal até jogar o 1 e depois jogar o 2 de novo. Sem contar que o 2 foi presentão dos alvos, então... E o jogo é muito bom, acho que foi um jogaço. Tchau o saco da chefia, né? Tô sacando. Vê se ele me dá mais um jogo no fim do ano. A gente tenta trollar os caras, daí o Wesley Pease vem e baba ovo. Baba ovo. Olha aí. E o Portal 2 foi um jogaço, assim. E você, Sr. B, também ou tem outra linha? Cara, eu não tenho como fugir, cara. Skyrim foi o jogo que eu mais joguei durante o ano. E ele lançou agora no final, saca? Você e todo o resto da Terra, né? É, cara. Não, Skyrim é muito viciante, cara. É um jogo que o Skyrim criou. Um meme no Nine Gag. Ah, não, dois memes. O Aaron and the Knee e o Fuzz Rodar, né? Exatamente. Dois memes. Cara, criar dois memes na parada aqui, porra, mega impressionante, mas não é pouca coisa, é um jogo. Sem contar que o jogo te instiga sozinho, né, cara? Não precisa de muita coisa. É, vamos jogar objetivo, porra nenhuma, pô. Daqui a pouco você vai ver se tá explorando caverna. Por quê? Porque o jogo é bom, o jogo é bom. Eu não lembro, teve jogo pra mim esse ano que os Dota 2 ficou só no papel ali. Nossa, eu não ganhei minha key do Dota 2, então pra mim o portal é uma merda. Nossa, eu sou muito trampo. Eu falei com o Sr. Bayoff aqui, ó. Vamos ver qual Dota que o Rodit vai escolher pra jogo. Mas na minha concepção, agora falando sério e sem zoar, Dota 2 pavorou, né, galera? Né, eu como sou fanboy, não posso. Você não jogou? Um jogo que você jogou, rapaz. Não, mas é que eu vi o jogo, né, cara? Então, pra mim já tá valendo, como se eu tivesse jogado, entendeu? Jogou com os olhos. É, acompanhei ele o campeonato ali do 1 milhão, entendeu, cara? Pô, foi emocionante, cara. Positivo Santos. 1 milhão em barra de ouro, que vale mais dinheiro. Ah, já valeu. Vamos falar de jogo ruim, então. Jogo ruim. Isso é fácil, né? Isso é fácil pra caramba. Fala então, Rodit. Mentira. Olha, aqui peguei. Final Fantasy. Opa. Não, o 13 foi ruim, pode falar. Não, você, sério mesmo, você acabou de roubar. Final Fantasy 13 foi o pior jogo que eu joguei esse ano. Aí, nossa, é. Ponto, falei. Não, eu que joguei pouco, você, esse aí vai ficar pra você mesmo. Você jogou algum jogo merda, Rodite? Que eu tô pensando no meu aqui. Olha, cara, eu acho que eu voto no Final Fantasy aqui pra não sair da praxe do papo. Né? Final Fantasy, beijo pra vocês aí, queridos. É foda que eu teve alguns jogos que eu não gostei, não porque o jogo seja ruim, mas tipo, o Monster Hunter pra PSP, por exemplo, ele não foi ruim, ele só lançou no Japão. E isso pra mim deixou o jogo péssimo. É horrível, né, cara? Eu não consegui jogar, porra. Então, aí, você quer jogar e ele não sai no ocidente, cara. Isso pra mim fudeu. Não, mas eu acho que o marco aí da catástrofe do ano foi a disparamento do PES do FIFA, né, cara? O PES. Não, sem contar também que teve aí o fracasso do Duke Nukem Forever, né, cara? Pô, é, todo mundo esperando, né? E daí todo mundo esperando. Não foi o que eu queria, tipo isso. As más línguas dizem que o Lucas Bronze adora o jogo, hein? Cara, eu gosto do jogo também. Eu não adoro, mas eu gosto. É, fora, velho. Muita gente diz que foi o pior jogo que joguei na história, na minha vida, porque eu vou me matar. É, só exagera um pouquinho, né? Já acabou o nosso tempo já, pessoal. Tamo acabou o nosso tempo, mas vamos falar rápido aqui do jogo que a gente quer pro próximo ano. Rodite, você, Dota 2. Okay. Dota 2. Dota 2. Dota 2. Eu não vai ser um jogo, mas eu quero pegar os lançamentos do PS Vita. Vai, tá interessante. Eu quero o PS Vita em mãos aqui, ó. Eu quero. Quem não quer, né? Quem não quer, né, mano? Quem não quer. Mas então, eu o jogo que eu tô esperando tão, quase tanto tempo quanto o Duke Nukem, o pessoal esperou, né? É o Diablo 3. O Blizzard aqui, na minha mão, por favor. Eu quero. Ah, mais um, o Bioshock Infinite também. Aí, ó, o Sr. Vê que é o fanboy e o Wesley Pires que fala o Bioshock. Ah, não entendi nada agora, hein. É porque eu tô tentando esquecer que Bioshock existe, porque se eu não vou conseguir jogar, não tenho dinheiro. Não tô entendendo. Essa é verdade. Mas é mais isso mesmo, assim. Vamos aí. Ver quando vai reservar pra gente. Bom, galera, o Game Track, feliz ano novo, Natal, qualquer coisa aí. Estamos aqui pra Noob sempre na linha de frente tomando chumbo por vocês. Né? E não sigam o Javan. Olha só. Não, pode seguir sim. Pode seguir porque o Javan é de boa. É, o Javan é o lindo, pode seguir, tô brincando. É o lindo, antes de acabar, sabe por que a gente tem que apoiar o Javan? Ah. Porque o Game Track é contra, então, entendeu? A gente tem que bater de frente. Ah, tá, não, então sigam o Javan. Sigam o Javan, campanha, sigam o Javan, aí, ó. É, sigam o Javan, isso aí. A campanha tá funcionando, vamos imitar, a campanha tá funcionando. Beleza, isso aí, galera. Um abraço, feliz Natal! E o próximo programa do Fundo. Como o primeiro dos nossos convidados presentes já falou a opinião dele a respeito do que melhor jogou e do que pior jogou, vamos ao próximo convidado, não é verdade? Senhor Eniac, o que de melhor você jogou esse ano? Cara, te dou outra pergunta pra responder essa pergunta. Quando a vida te dá limões, o que, que você faz? Ó, pera que o Excel ainda não chegou nessa parte. Eu sei agora! Vocês você devolve os limões, mas vou pegar de volta. Quem a vida é? Pensando que pode ter dar limões. Eu velho, vou fazer eu não dinheiro fazerem limões. Só porque vocês falaram sobre poços. Não, mas eu tô falando isso exatamente porque eu sei que é interno do jogo que eu não terminei ainda, seu filho da puta. Ah, cara, você não tem ideia da arma de limões que você pega pra matar o último chefe. Ah, sacanagem. Então, Eniac, o que seria então esse joguinho de limões, hein? É um jogo no Space... Portal 2, cara. Eu acho que todo mundo vai falar Portal 2, quase. Muita gente falou sobre Portal 2, né? O Rubens, eu sei que o Rubens queria falar Portal 2. Ah. Muita gente deve ter falado Portal 2. É Portal 2, cara. Se tem uma coisa que eu gosto mais que jogabilidade, cara, é história e o making of. É saber como que foi feito. Eu não sei quem chegou a comprar aquele livro que saiu de Portal 2 um pouco depois do lançamento. Final Hours. Isso, pelo Geoff Keighley do Game Trailers. Aquilo é maravilhoso, cara. Você vê toda a produção, gente perdendo os dentes pra fazer Portal 2. Deixa o jogo mais maravilhosamente maravilhoso do que já. E o que pior você jogou esse ano, cara? Ah, isso é fácil. Tem 6 letras e são todas iguais. V, V, V, V, V, V. Quem jogou essa porra, cara? Eu joguei, cara. Eu tentei, 10 segundos. Eu também tentei, porque o Zabuza me deu o jogo. É mais ou menos assim, põe na sua cabeça um jogo, uma fase de neve, que ninguém gosta de fase de neve. Agora põe na cabeça fase no esgoto, que também ninguém gosta de fase no esgoto. VVVVVV é um jogo, é sempre fase de neve, no esgoto e espinho em todas as paredes. O personagem é incontrolável e você vai morrer inevitavelmente, é injogável. Sério, até o começo ali, onde você chega numa parte onde tem um portalzinho lá, até vai, cara. Mas depois disso, o jogo parece tipo os caras falar, beleza, a gente já vendeu o jogo até aqui, então foda-se. Ah é, agora você vai ficar deslizando nos espinhos até o fim aí. E o que você espera jogar no ano que vem? StarCraft 2, Heart of the Swarm. É, como o Senhor Platino, né? Não, Gold. Gold, eu caí, eu sou Gold agora. Mas tô no mesmo barco do Rubens. Vi a continuação da história, o StarCraft 2 também vai ter esse esquema de carregar o save do primeiro, pra continuar histórias, decisões. Vão ter unidades novas, vão ficar os dois jogos em paralelo. Eles vão ser diferentes, não vai ser um update do 2. Uhum. Vão ser dois jogos diferentes, com unidades diferentes, um balanceamento diferente. Então vai ser legal ver o que, que o eSports aí vai escolher nos campeonatos. Pô, cara, eu não sabia dessa. Bem sacado. Por ter essa portabilidade de um tá jogando a versão anterior, né? Uhum. E o outro na nova e vamos equilibrar todo mundo. Vamos ver o que, que a gente consegue. Pô, boa sacada. É, isso é normal da Blizzard, né? Depois de todas essas opiniões que já ouvimos até agora, tá na hora de mais um membro da nossa equipe mandar a dele, né? Então vamos ouvir agora o áudio, não de um, mas de dois membros. O áudio do Feda Ikin e o áudio do Madruga Jackson. Olá, cambada! Aqui é o Madruga Jackson. E aqui é o Feda Ikin. E estamos aqui para dar as nossas impressões, recomendações, achismos, macumbadas e outras coisas do que a gente achou dos jogos de 2011. Que nós joguemos, que nós jogaremos ou que nós não jogamos também, pode ser. Que essa é a beleza do preconceito. Você não encosta, fala que é uma merda e mantém firme. Você só sente o cheiro, na verdade. Você, meu querido Felipe, o que, que você fala aí dos jogos bons de 2011? Bom, vou começar com os bons para depois afundar. Cara, os melhores jogos que eu joguei, na verdade, foi uma série. Nesse ano foi o Batman. Tive o prazer de jogar o Arkham Asylum, depois o Arkham City. Já zerei os dois, diga-se de passagem. E, cara, assim, como o último que eu tinha jogado era o Batman Beyond do PlayStation, eu não esperava nada da série. Coitado. Pois é, eu não esperava nada. Chegou, eles me surpreenderam demais. Eu só não gostei de uma coisa. O quê? Não dá pra arrancar o pinto do Batman às 4 horas da tarde. Somos dois. Eu tava esperando que um dos skin packs viesse, o do Adam West e a fala do Coringa, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Ah, calma aí, daqui a pouco eles lançam um hack aí na internet que tem. É, mas eu uso a live, cara. Tem o Asylum no PC e o City no Xbox. Não vai rolar, não vai rolar. E depois, indo pro ruim, é bem ruim. O seguinte, o negócio é que eu sou um noob total. Uhum. Então, o meu pior desse ano foi Dead Rising, que eu peguei numa troca, porque o cara não tinha Perfect Dark Zero, que eu acho que seria muito melhor. Mesmo o Will discordando disso. Fazer o quê, né? Pô, cara, mas você mata zumbis com qualquer coisa, ainda se veste de bailarina, cara. Sim, cara, mas assim, minha reclamação é meio save point. Save point muito distante. Sim, antigamente eu jogava com save point distante pra caramba, mas eu não precisava voltar 500 milhões de vezes pra conseguir uma skill pra poder passar da fase. Eu tô travado no cara com um sniper. E eu não tenho sniper, o que eu vou fazer? Vou chamar os pais, né? É. Só. É, cara, acho que você poderia vestir uma roupa de bailarina, fazer uma dança sensual pra ele, seduzir o sniper, enquanto ele está distraído, você vai lá e mata ele. É uma boa ideia, uma boa ideia. É, você é um cara inteligente, eu vou chamar você pra fazer um mod pra mim. Beleza. Vou fazer um polidance do nada ali. E você, senhor Madruga, qual foram os melhores e os piores desse ano pra ti? Eu, como sou do contra, vou começar falando de coisa ruim. Opa, simbora então. O que eu não gostei desse ano foi um joguinho de luta que agradou muita gente. Esse joguinho que eu não gostei foi o Marvel vs Capcom 3. Ah, mas por que, cara? Ah, cara, eu acho que eles estragaram o sistema de combo, emburreceram, mas não é bem essa palavra, mas pô. Uhum, isso aí. Eles botaram quatro botões só de ataque. fraco, médio, forte e o botão de levantar. Pomba, peraí. Num videogame, os quatro botões são só os principais. E os de cima, os outros quatro? Não, os outros quatro são trocar, fazer essas merda, mas... Troca-troca. É, fazer troca-troca que dá pra fazer com outro botão. O pessoal pode dizer, mas pô, você tava acostumado com o de três botões dos antigos? Não, não é isso. Deixou de ter aquele fio, aquele desafio de você fazer um combo com todo bonito. Ele caiu no mesmo que o pessoal falava do antigo Tekken 3, que, com o Ed. Você pisava em cima, chutava, fazia embaixadinha, você fazia um combo e ganhava. Sei, combo infinito. É, pra mim, Marvel vs. Capcom 3 tá no mesmo estilo. E agora, um joguinho que eu gostei pra caramba, cara, que eu tava ansioso pra caramba pra jogar esse ano, Trine 2, cara. Olha só. Oh, meu Deus, mas que jogo lindo, cara. Que jogo lindo. Ganhei o 1 no Rumble. Não lembro, acho que foi o 3. Não lembro direito qual Rumble foi. Cara, eu fui pela indicação sua dos álbuns aí mais do Lucas Bronze. Eu achando, ah, beleza, deve ser um jogo bom, né? Quando eu fui ver, era melhor do que eu esperava, velho. Sim, cara. Esse é um joguinho que foi uma grata surpresa pra mim também, quando eu peguei o 1. E fiquei alucinado pelo 2, cara. Quando eu vi os previews do 2, coisa maravilhosa, cara. Aqueles puzzles completo, que você mexia com o cenário, tudo, cara, lindo, lindo, simplesmente lindo. Eu sabia que era bom, mas quando eu fui jogar, eu vi que era bem melhor do que eu esperava. Tanto que eu olhei assim, tava numa promoção, a Game of the Year Edition tava menos de $10, eu olhei, isso tá parecendo xepa. Eu também peguei numa dessas promoções malucas do Steam, também foi uma grata surpresa. Enfim, esses foram os nossos bons e ruins. Você tem mais algum comentário antes da gente terminar isso? Não, não. Então, o que você espera pro ano que vem? O que você espera comprar ou jogar do ano que vem? Ah, o que eu espero pro ano que vem, cara, é o jogo de porrinha online, cara. Seria muito bom. Oh, isso é maneiro. Pô, cara, num bar virtual. Ah, sério, o que eu tô esperando, cara, que eu gostaria muito de ver, eu não sou muito fã de MMO, mas eu queria ver o MMO de South Park, cara, ano que vem. Ah, somos dois. Tá prometendo muito, cara. Prometendo demais, ainda mais pela série que é, porque é uma série esquecida até. Nem tanto, só no mainstream, no underground, né, muito lembrado. Não, sim, exatamente, o mainstream tá cagando pra ela. Cara, esse jogo é o que eu tô mais esperando pro ano que vem. E você, meu querido, o que você está esperando para o ano que vem? Cara, sinceramente, eu não tinha, estava esperando nada. Mas aí eu comecei a jogar alguns jogos indies, eu tô esperando cada vez mais do Humble Bundle, cara. Ah, cara, o Humble Bundle é lindo. Na boca, eu tô esperando pra poder jogar e comprar Deus Ex. Deus Ex, Deus é bom jogo, bom jogo. Principalmente pro Xbox, porque eu compro algo Metal Edition e ganho lá os DLCs. Isso, todos os DLCs, é uma beleza aquilo, cara. Isso é bom. Já que o Zabuza já comprou o dele, eu também quero comprar o meu. Se ele pode, nós também pode. Tá certo que o dele demorou quase 2 meses pra chegar, mano. Idiota! Idiota! Então é isso, cambada. É isso, cambada, e boas entradas para todos. Beleza, então, galera, bom final de ano para vocês, bom início do ano que vem. Que vocês comentem mais, porque, velho, parar em 10 comentários numa postagem é um troço meio esquisito. Sei lá, no meu eu fico feliz que 10 pessoas vejam. Não, sim, eu concordo. Eu fico feliz se 3 pessoas lerem os meus, mas... Então é isso aí, meus queridos. Participem também do nosso fanpage no Facebook. Dê joinha em tudo que a gente falar. Nem tudo. A gente é pessoa boa, mas é bom. E até o ano que vem, galerinha. Até mais! Bom, na minha humilde opinião de bosta, o jogo que eu melhor joguei esse ano foi, de longe, assim como eu já disse em participação que eu fiz em uns podcasts, Portal 2. Portal 2, que por sinal eu joguei muito recentemente, não terminei o jogo ainda. Comprei o jogo, fiquei me enrolando pra jogar e tal, mas deixei baixar de uma madrugada pra outra e, cara, não dá. É o mesmo que no Portal. Você começa a jogar, você não quer parar, você quer terminar o jogo, quer ver a história. A história tá muito boa, tá muito superior à do primeiro. Eles conseguiram criar dentro de uma história que teoricamente já estava fechada todo um novo espectro, assim, de personagens e tal. Cara, muito bom, muito bom. Mandaram muito bem na jogabilidade. Os puzzles têm alguns mais difíceis, elementos novos nos puzzles. Olha, fantástico. E o que pior você jogou esse ano? Pior eu joguei esse ano? Cara, as aventuras de P.B. Winterbottom. Aquele ladrãozinho de tortas. Eu acho que eu errei, eu tenho quase certeza que eu errei o nome. Mas é aquele joguinho do ladrãozinho de tortas que você me deu no Steam. Cara, aquele jogo é muito bom, mas ferrar. Não é bom não, velho, é uma bosta aquilo. Você fica correndo, recolhendo aquelas bodegas, aquelas tortinhas. Puta que pariu. Não, aquele jogo, cara, ele é... depois ele começa a ser muito limitado pela jogabilidade dele. Mas o esquema dele de voltar no tempo é muito bom, cara. Cara, pro ano que vem eu tô esperando um jogo que, na verdade, eu já queria estar jogando, mas eu estou limitado por causa da minha televisão, que também tá me limitando pra terminar o Zelda Twilight Princess, que é o Zelda Skyward Sword. Eu tô esperançoso demais de começar a jogar o quanto antes esse jogo. Eu boto fé que vai quebrar todos os paradigmas que eu tenho com relação a Zelda, que vai trazer toda uma inovação que eu vou ficar babando pelo jogo. Uhum. Bom, então agora vamos tocar mais um áudio da nossa equipe aí. Agora, nesse momento, áudio do Snake e do Will, né? Will Black Music. Então, toca aí. Olá galera do Melo X, aqui é o Snake. Aqui é o Will. E estamos aqui para desejar um Feliz Natal que já passou, um Feliz Ano Novo e falar dos nossos jogos, né? Queridos, os odiados e as nossas expectativas pro ano que vem, né? É isso aí. Pra você, assim, como que foi esse ano, Will? Pô, cara, o ano pra mim foi foda, né? Games pra caralho, só jogo bom pra cacete. Esse ano realmente surpreendeu com tanto jogo bom saindo de uma vez só. É meio difícil falar porque tem muita coisa boa, senão a gente ficaria aqui uma hora de cast falando sobre isso, né? Como das últimas duas tentativas, né? E de ruim, assim, cara, o que você não gostou? Cara, o que eu não gostei nesse ano, assim, do que eu joguei, eu digo que foi o Assassin's Creed 1, cara. Eu joguei o jogo, tentei jogar o jogo, mas não dá. É muito repetitivo, muita coisa sem graça pra fazer, não tem nenhuma inovação, é só mata, vai lá e mata, vai lá e mata. E teve também o Prototype, que eu joguei, mesmo problema do Assassin's Creed, é um jogo que aparenta ser muito divertido, mas pela repetição, ele fica muito sem graça. Acaba pecando, né? É, mas como assim, como jogo bom, assim, do ano, assim, pra mim, eu acho que me surpreendeu esse ano foi Sonic Generations, que, porra, foi um jogo que ninguém levou fé nenhuma, me surpreendeu pra caralho, jogo bonito pra cacete, entendeu? Uhum. Tô rodando ele aqui, feliz pra caramba, com trilha sonora melhor do ano, na minha opinião, com gráficos lindos, a jogabilidade do Sonic moderno ficou melhor do que a do Sonic clássico, na minha opinião, e é isso. Meu 2011 foi, dizendo assim, jogos preferidos, jogos odiados, foi isso aí. E ano que vem, cara, o que você espera, assim, de novidade, de poder jogar? Cara, ano que vem pra mim, com certeza, assim, a expectativa maior é pro Mass Effect 3. Porra, esse ano eu tirei pra jogar o Mass Effect 1 e 2. Sem sombra de dúvida, pra mim, é o melhor jogo da atual geração dos games, cara. Porque é um dos poucos RPGs dessa atual geração, né? Se der tudo certo, esse terceiro Mass Effect, eu vou comprar a edição de luxo, porque ela tá muito tentadora. E ainda vai vir com a capa da... Vai vir com um pôster da Family Shepard, que eu quero muito. Se quiserem me dar de presente de aniversário, eu aceito também. E você, Snake? Pra você, o que foi o melhor jogo do ano? Pra mim, cara, eu comprei meu console recentemente, né? O Nintendo Wii. Saí da era de PlayStation 2, de GameCube, essas coisas. E já fui pra última geração, né? Entre aspas, questão de gráfico não é tanto. Mas um jogo assim que eu me diverti pra caramba foi com Mario Galaxy, cara. Que me lembrou muito do Mario 64, mas é uma outra mecânica, né, cara. Mas é muito divertido, tão divertido quanto. Cara, e eu digo uma coisa sobre esse Mario Galaxy, sério. O jogo é tão bonito. Tão bonito, que eu tive um Wii esse ano, só que eu vendi pra pegar o PlayStation 3. Cara, o jogo é tão bonito que, sério mesmo, ele barra muito o jogo de PlayStation 3 e Xbox em gráficos, cara. Na verdade. Quando eu botei aquele jogo pra rodar, cara, eu fiquei com medo do meu Wii queimar, cara. Eu tava acostumado com joguinhos com gráficos tão ruins, quando eu botei o Mario Galaxy, eu, caralho, como é que o jogo pode ser tão bonito no Wii, assim, entendeu? É, que tão cartunesco, assim, tão colorido, que você acaba até esquecendo dos polígonos que aparecem, né? Sim, é, tem uns polígonozinhos, mas, tipo, você vê que as texturas são muito bem desenhadas, muito sabe? Muito bem desenhadas. É um visual cartunesco bem usado, cara. Eu acho que desenhado. A Nintendo deu aula em como fazer um bom jogo. E, pô, pra mim é a Nintendo usou o máximo que ela sabe fazer de gráficos no Wii, pra mim, foi no Mario Galaxy. E coisa ruim, cara, que eu joguei foi no próprio Wii também, o The Marine, cara. Marine. Que é um joguinho de tiro, assim, mas muito falhado, cara. Mas muito ruim, muito ruim, muito ruim. Que eu joguei 15 minutos aqui, eu passei tanta raiva que... Ah, quer saber que se dane. Que parecia ser um jogo de shooter bacana, tá ligado? Mas é uma mecânica muito travada. O teu inimigo inimigo para na tua frente e fica te olhando, tá ligado? Você pode ficar 5 minutos olhando pra ele. Ele vai ficar atirando e aí você vai ver aquela coisa de filme de bandido ruim, sabe? Ele tá na tua frente, ele tá te atirando, mas ele tá te errando. É incrível isso. Não, e é incrível também que eu falo que, pô, o Wii pra mim, ele é um videogame que tinha um potencial pra jogo de tiro incrível, né? Porque os controles do Wii, né, te permite movimentar o personagem e atirar ao mesmo tempo com uma precisão muito boa, né? O próprio jogo do Zelda, né, que tem com o Link, você tem um acessório lá que é a Crossbow, e que é um jogo bom, o Medal of Honor Heroes e o Resident Evil. Bastante gente que elogia o Conduit, mas não vejo tanta graça também. Assim, o pessoal fala mais do Conduit porque é um jogo mais bonito entre os FPS do Wii, né? Mas assim, uma coisa que eu gosto muito no Wii pra jogo de tiro é que, tipo, ele é bom porque, pô, essa parada de você se movimentar e atirar ao mesmo tempo com uma precisão legal, sabe? Porque o emote te dá essa liberdade da mira e tal, de apontar. Uhum. Que é algo muito, muito prático, entendeu? E eu acho que funcionaria muito bem, mas a Nintendo explorou muito mal esse sentido do... Esse nicho, né? É, porque esse por exemplo, pô, pega o Metroid 3 do Wii, cara. Nossa, a jogabilidade dele é muito boa, cara, muito boa. Aproveitando já na expectativa de jogo de guerra, né, de tiro, essas coisas. Pro ano que vem, cara, eu tenho muita vontade de poder jogar Call of Duty 3, cara. O Modern Warfare 3, né? Porque eu tento ir nos lugares que tem o free play, né? Eu não consigo jogar, cara. Sempre tem alguma coisa dando errado. Ou é a pilha do controle que não funciona, ou é o filho da mãe que não deixa eu jogar. Não dá, cara. Não dá. Não é pra eu jogar esse ano. Vai ficar pro ano que vem. É, né? Talvez tome vergonha na cara e compre, mas tudo bem. É isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso site até agora. Já faz um ano... Acho que é um ano, 7 meses, né? 8 meses, mais ou menos isso, né? Que tá no ar. Acho que você talvez não saiba que tá há pouco tempo por aí, né? Não, mas eu já acompanhava o site há muito tempo, né? É. Mas assim, a gente agradece de coração por esse tempo, por esse ano, cara, que foi um desenvolvimento do site absurdo e nós não seríamos nada se não fosse por vocês, né? Você vê que o site cresceu pra caramba. Quando a gente vê, assim, sei lá, algumas estatísticas sobre ele, a gente fica realmente muito feliz com ele. É muito bom a gente ver alguns feedbacks, uns comentários tão legais, assim, nos nossos posts, sabe? É realmente gratificante. Cara, ver tanta galera assim aparecendo no site. E é legal porque, que nem no começo do site, a gente tinha 100 visualizações semanais, cara. Agora a gente tem mais de 1000, cara. Tipo, não mil, enfim, mais de 1000 pra generalizar, tá ligado? E ano que vem é pra gente conquistar a podosfera. É isso aí. Continue comentando, continue mandando e-mails pra gente, continue sendo nossos fãs. Mas é isso aí, pessoal. Toda a galera do Melo X deseja um bom final de ano, um feliz Natal que já passou. E que Deus abençoe a todos e bom próspero 2012, hein? 2012, é isso aí. Isso aí. Então, galera. Valeu, galera. É muito bom ver vocês aí. Muito feliz ano novo pra vocês e até 2012. Então, até 2012. Tchau. Então, eu fiquei por último aqui, né, na nossa party aqui. Com certeza, a minha escolha do jogo do ano é Portal 2. Ô, Zabuza, oi. A BGA disse que Skyrim é melhor. Eles que me comprem Skyrim, aí eu jogo e falo se é melhor ou não, mas enfim. Skyrim defusa roda, né? Cara, eu não tenho como completar muito o que vocês falaram, que eu não sou muito bom com palavras, com percepção, né? Mas, sério, Portal 2 é um jogo fantástico, desde construção de história, desde de inovação que ele trouxe, desde elementos de jogabilidade. E, sério, personagens fantásticos. O jogo é muito bom. Eu joguei na madrugada de lançamento, foi numa loucura que eu fiz, assim. Comprei muito tempo antes mesmo, eu e o Javan tava no hype. Eu segui todo o hype, eu fiquei na esperança de ter jogado, tipo, sei lá, 3 semanas antes, mas não deu. E o jogo é muito foda, né? Então, pra minha escolha de que eu melhor joguei esse ano foi Portal 2. Ah, você ajudou lá a encher o saco de batata? Ah, claro. É, eu ajudei, eu comprei no lançamento também. Eu comprei em dezembro, cara. E o jogo foi lançado, tipo, praticamente quase em abril, né? Cara, o que pior eu joguei, assim, depois do ENIAC ter falado VVVV, era pra ter escolhido esse, cara, que é um jogo muito ruim mesmo, mas um jogo que eu vou escolher aqui, que tem uma jogabilidade travada, já falei num podcast do Game Truck de jogatina. Acho que eu ia ficar com Duke Nukem Forever, mas não. Eu acho que o jogo que eu pior joguei esse ano foi provavelmente o Front Mission Evolved. Não. Não. Minha opinião. Foda-se a sua opinião, esse jogo é foda. Fanboy Detect, né? Sério, eu não consegui jogar ele tão bem assim. Eu achei ele um pouco, tipo, muito japonês demais pro meu gosto. Eu tava esperando uma coisa... Sei lá, eu não joguei Zone of the Enders, então não tem um escopo pra dizer isso, né? Mas sério, eu não gostei muito do jogo. E o que eu mais espero jogar no ano que vem é um jogo desse ano, de 2011, né? Não um jogo que será lançado no ano que vem, que é o Uncharted 3. Eu tô na esperança de jogar ele no ano que vem, principalmente porque eu não tive dinheiro pra comprar esse ano. Provavelmente eu vou adquirir ele lá por fevereiro ou março, porque em questão de história cinematográfica, o Uncharted sempre, tipo, tá um passo à frente de muitos jogos aí. Não todos, né? Mas tem muitos jogos assim que ficam muito atrás, né? Então é isso, né, cara? Eu acho que de jogo do ano que vem é Uncharted. E pra finalizar esse podcast, a equipe de um podcast que anda um pouco sumido, né? O New Game, aqueles viadinhos, né? Eles fizeram participação também nesse podcast. Então vamos tocar o áudio deles aí. Começa um novo jogo New Game! A gente tá aqui no Game Track, A gente vai falar sobre o quê? Borboletas Azuis do Afeganistão, não? Borboletas Azuis do Afeganistão, exatamente. Enfim, galera, aqui é o Javan, eu tô aqui com a equipe do New Game, eu tô aqui com o Lucas Bronze. Hello! Ah, peraí, a gente chama a pessoa parte da equipe do New Game, então eu tô com a equipe do New Game com o Lucas Bronze, tipo... Ah, cara, eu só tô lendo o script, tá bom. Eu tô aqui também com o Michel. Aê! Olha eu aqui, ó. Ó, surpresa, não fala que o Michel tá no New Game, não. Michel não tá no New Game, não. É, a gente tá com tetas. E com o Gabriel, ou Lambo. Onomatopeia para lambido. Ah. Delícia. Então, sem mais delongas, a gente vai falar como foram nossos... qual foram os jogos que a gente mais gostou esse ano, os jogos que a gente mais odiou esse ano e o jogo que a gente tá mais esperando pro ano que vem. Yes. E pra não enrolar, eu vou começar por mim, que pra mim eu acho que o jogo que eu mais gostei esse ano foi com certeza Portal 2, por toda sua genialidade, por toda a sua construção de um jogo bem feito, que ele não me falhou em nenhum momento e eu consegui gostar dele praticamente em 100%. Não foi um jogo que eu parei de gostar ou vi alguma falha que me deu algum tipo de suspensão de descrença. O jogo que eu menos gostei, com certeza, foi Duke Nukem Forever, que foi, acho que, um dos únicos jogos de FPS... teoricamente frenético, que me fez dormir. Pelo todo o hype colocado que teve em cima disso, pra todo mundo foi uma grande suspensão de descrença. Foi tudo uma grande decepção. E pro jogo que eu acho que eu tô mais esperando que vem, cara, foi a surpresa da VGA, do novo jogo da Naughty Dog, o Last of Us, que me deixou no hype até que... grande. Até que não venha um jogo que realmente me chame a atenção pro jogo que vem. E... Lucas, seu joguinho foi? Meu jogo favorito, cara, com certeza foi Skyrim. O jogo mais foda dessa geração pra mim ganhou de Mass Effect. E porque puta que pariu, cara. O jogo simplesmente é sensacional, cara. Eu fiquei muito viciado nele. Eu já tô preparando mais uns 3 personagens pra jogar em Skyrim. Não tem como um jogo ser tão foda e ele é Skyrim. Tem uma pira que eu e o Gabriel, a gente tava falando que a gente vai fazer no Skyrim. A gente vai esperar dar inverno pra jogar de novo. Sim, total. Pra jogar na sensação perfeita. Tá nevando, né, em Cascavel. Sim, cara, porque, tipo, a gente depois de The Sims Facebook, cara, você não esperava nada do gênero, tá ligado? Tão fantástico. Devei Skyrim, prova que você tava errado, tá ligado? Aí nevando, hein, em Cascavel, todo mundo com toco. Estamos no aguardo de Elder Scrolls Facebook. Nossa, cara. Aí eu cheguei. Vai ter notificações, né, tipo... Ah, por favor, ajude meu cara pra de level. Sai junto com o Final Fantasy Twitter. Isso aí é... Opa. Segredo de Estado. E, Lucas, o pior jogo que você... O pior jogo que eu joguei esse ano, com certeza, foi a meleca do Shadow of the Damned. Um jogo nojento, eu não sei nem porque que eu joguei aquela porcaria. Eu acho que os nomes envolvendo eles, tirando o Suda 51, que não dá, é japonês demais pro meu gosto. Puta, o jogo é ruim, é cansativo, é enjoativo, e não tem... Nossa, não tem graça nenhuma. Nossa, as tiradinhas do personagem principal me irritavam tanto, cara. Puta que raiva. Fazer que nem um Javan e esperar pra ir até o Japão pra jogar o jogo direito. Ah, tá bom, não. Não nessa vida. Não, eu vou ter que nascer japonês pra ir pro Japão, cara. Mas enfim. Ah, cara, assim, eu também, tipo, concordo em boa parte que Shadow of the Damned não é um jogo nada bom. Só que ele tem alguns elementos que, ao contrário, tipo, como música e... Ao contrário de você, eu até gostei do diálogo do jogo. É claro que você gostou, Javan. A gente sabe que você gosta. Não, mas eu tipo, Isso foi uma crítica? Não, isso foi uma crítica, isso foi um fato. Mas eu concordo que, tipo... Isso foi sutileza. Eu adoro jogos nisso. Oh, Assassin's Creed, melhor jogo do ano. Oh, roubou minha frase. Tá, chega. Deixa eu falar do meu hype do ano que vem. O jogo que eu tô mais esperando ano que vem, com certeza, é a conclusão da minha, agora, segunda série favorita dessa geração, que é Mass Effect 3, cara. Puta que pariu, não vejo a hora de jogar aquilo. Então, meu melhor jogo desse ano foi Portal 2 também. Aí. Porque eu gosto de Javan. Não, claro, eu tenho meus motivos, foi o jogaço. Foi um jogo... Esses motivos dele pra gostar de mim. É, esse foi o principal. Os outros motivos são porque, cara, o jogo é perfeito. O jogo, pra mim, pela minha experiência de jogo, ele foi sem defeitos. Não tenho algum motivo que eu possa reclamar desse jogo. Eu curti cada detalhezinho desse jogo. E foi surpreendente, eu achei que a Valve não ia conseguir fazer nada melhor depois de Portal. O meu pior jogo, fugindo aqui da galera que jogou muitos joguinhos atuais... O meu pior jogo desse ano foi Zelda 2, cara. pra quem sabe, né, eu tô aí tentando zerar todos os Zeldas possíveis. Cara, Zelda 2, ele é insano, ele é insano. Ele pega tudo que tinha de pior dos jogos da época e consegue compilar tudo em um jogo só, cara. Ainda levando o nome de Zelda, cara. É muito difícil. Ele é impossível de ser jogado apenas com a sua intuição gamer. Ele tem coisas escondidas que realmente são mais do que escondidas. Enfim, cara, ele é um pesadelo em forma de cartucho dourado. Michel, você não é homem o suficiente pra jogar Zelda 2, cara. Tem que ser tipo o Chuck Norris pra jogar Zelda 2. Cara, eu digo melhor, nenhum de nós no Ocidente, nenhum ocidental é capaz de jogar. Boa. Nenhum ocidental tem bola suficiente pra jogar Zelda 2. Você tem que ser, no mínimo, asiático. Exato, exato. Ó, no mínimo você tem que ser alvo de ódio do Lucas. Isso, exato. Olha, as pessoas vão falar que eu odeio anime, essas coisas. E... Mas você não. Odeia. Imagina, né? Você adora, né? Não, gente. Então, eu só não sou um fã, só. E o que esperar para 2012? Cara, como eu sou um favelado de plantão, o meu hype para 2012 é GTA V, cara. Se GTA V sair... Preconceito, velho. Cara... Eu quero muito GTA V. Adoro os jogos da franquia GTA. Eu acho o máximo. Eu adoro ficar perdendo horas, não só fazendo as missões, como também azarando a cidade. Ele é azarando a cidade. As únicas pessoas que tem pra azarar em GTA são as putas. E é isso. Próximo. Tetinhas. Mano, o melhor jogo do ano é Assassin's Creed Revelations. Eu joguei na casa do meu primo. Jogaço. Adoro a série, mas posso esperar pelo jogo ano que vem. Na verdade, eu já vou pular etapa. Pera, vou pular etapa. Ô, mas o do ano que vem vai ser bem parecido com os últimos. Ah, não, pera. Cala a boca. Aí o pior jogo do ano, Mortal Kombat. Quê? Eu falei. Por quê? Porque ele perdeu. Porque ele ganhou o melhor jogo do ano de fighting games, tá ligado? Exato. Automaticamente ele se torna o jogo mais ruim da ever. Ele foi eleito o melhor jogo de luta do ano. Ah, mas ele não é o melhor jogo de luta do ano? Não, é o único que tem história, só por isso. Não, ele é o melhor. Eu concordo. Ele é o melhor single player. O jogo é tão ruim, mas é tão ruim que eu fui capaz de ganhar um campeonato sem nem saber jogar direito, tá ligado? Palmas. Sério, eu ganhei o campeonato, tipo... Eu insisto em falar que Mortal Kombat é defender e atacar na hora certa e apenas isso. Não tem erro. Não, porque o Michelangelo, ele é um jogador mega nato de Mortal Kombat, ele lê os... Entendeu? Você falava... Então, exato. 2011 foi um ano de muitas facetas do Javan. E daí, expectativa do ano que vem, novo Assassin's Creed, certeza. Ou vamos esperar pelo anúncio do God of War 4. Eu tô muito no hype. Bom de guerra. Essa parte, posso embora? Bom de guerra. Não, agora que o Tetris falou o que todo mundo queria falar, né? Agora vamos pro Gabriel, né? Gabriel. Tá, então, eu assim, ó. Gabriel, não sobrou muito espaço pro Gabriel. É que assim, como vocês dois já falaram Portal 2, eu não vou ressaltar o Portal 2, vou aproveitar pra ressaltar um fighting game, então, porque eu também fiquei muito no hype esse ano. Eu vou com o Ultimate Marvel, porque assim, esse ano teve o Marvel 3, tipo, eu já vou ter ficado muito hype e tal. Foi um jogo, tipo, foi o que a gente esperou, porque a gente ficou com muito medo por, Marvel's Capcom em 3D, pode ser uma porcaria, mas não, foi, tipo, genial, ótimo, tipo, melhor Evo do mundo, meu Deus, foi muito foda. Querendo ou não, pelo menos é o meu gênero de jogo preferido, e é... Claro que eu vou gostar, sabe? Sim, e Ultimate Marvel me deu de presente um personagem, que foi o Rock Raccoon, que foi, tipo, uma coisa muito engraçada. Foi, tipo, foi das coincidências mais ridículas do mundo, porque... resumindo, a gente fez um RPG, eu fiz um personagem chamado Guaxinim, e, tipo, ele foi muito foda e tal, e depois eu brinquei, vai ter Guaxinim no Marvel. E teve um Guaxinim no Marvel, foi a coisa mais ridícula do mundo, tá ligado? E é por isso que é o melhor jogo. Coincidência. Okay. Lucas, é um argumento forte, não? Com certeza. E assim como eu não gosto de Mortal Kombat por ter ganhado campeonato, eu gosto muito de Marvel por ter ganhado campeonato também. Com o pior jogo, cara... Ah, ó, tem muito jogo que eu podia falar, mas, cara, eu realmente vou querer falar do Dirt 3, sabe por quê, cara? Porque, assim, ó, pra mim, ó, pra você considerar um jogo de corrida bom, tem dois critérios, tá ligado? Um, ele tem que ser Top Gear. Se não é Top Gear, não é bom, tá ligado? O segundo é... Caralho. Esse é o problema dos jogos de corrida do último século. Isso, o Top Gear do 64, que é uma merda. O segundo critério, tem que ter o carro do Batman. Cara, não tem um carro do Batman, não é um jogo de corrida, velho. Meu Deus. O de corrida tinha o carro do Batman ou a moto do Akira, tá ligado? Tipo, o Gabriel tá bêbado? Não, é sério. Gabriel, o que esperar? O que esperar, o que, cara? O que esperar? Como não existe a possibilidade de um Batman Arkham Country, tá ligado? Então você... Gabriel. Gabriel. Oi. Eu não sei se você viu, mas na VGA, quando nomearam o Coringa como melhor personagem, no vídeo dele que fizeram do Coringa ganhando prêmio e tal, ele tá segurando um script e nesse script tá escrito Batman Arkham World Script. É, e tipo, a primeira vez que a gente ouviu falar de Arkham City foi de Arkham Asylum, foi na VGA antes de ser Arkham Asylum, então tipo... Então tipo, Arkham Galaxy não é um mito, então pode existir. Fora que o Coringa ainda fala no final, ups, spoilers. Era brincadeira só, desculpa estragar o sonho de vocês. Tá, não, falando sério, tive hype pra ano que vem, cara. Sei lá, eu tô muito no Persona também, isso aqui, sei lá, eu tô muito esperando o Skullgirls. Cara, genial o jogo, sei lá. Aparenta ser meio inovador, assim, pra fight game. Vai ser um jogo bacana, assim. Ou uma tremenda decepção, sei lá. É, assim como todo mundo fica tá no hype pra Tekken vs. Fighter, Street Fighter vs. Tekken. Ah, eu podia ter falado realmente isso. Realmente, pode, sei lá. Todo mundo tá no hype, mas vai que vai ser uma grande merda. Quem é todo mundo que tá no hype pra Street Fighter vs. Tekken? É que eu falo isso porque o Javali é muito sozinho no hype pra Tekken vs. Street Fighter vs. Tekken. Tipo, sério, só ele tá no hype. Eu tento ser um tipo whatever. Agora ele não. É o Cascavel. É, ele. Melhor jogo da história, sério. Tipo, não, vai ser muito foda. Porque o Panda peida na cara do Gaio. E é muito foda, cara. Tipo, vai se fuder. Então, amigos, antes de terminar, quero dizer que eu mudei meu hype de Last of Us pra Street Fighter Cross Tekken, porque eu realmente me esqueci. Não, isso aí não é permitido, tá ligado? Não é permitido? Não, então tá. Então, Last of Us ainda é um grande hype pro ano que vem. Eu gosto de ver os Alves a puto, porque era pra gente falar bem pouquinho, a gente falou pra cacete. Não, com certeza foi proposital. Por causa que é a coisa do New Game. Enfim. New Game é o cara que chega e senta no teu sofá e coloca os dois pés, tá ligado? Com certeza abre a geladeira e pega a única cerveja que tem. E coça o saco na frente da sua mãe, tá ligado? E chama sua mãe de tia. Total. Enfim, é assim que a gente vai fechando o nosso Awards, New Game Awards 2011. Total. Para o Game Track aqui no meu Alô X. Obrigado a todos. E vamos assistir tchau, tchau. Vamos assistir um aninho. Bom, pessoal, esse foi o Awards modelo Melo X com os nossos jogos favoritos do ano e não tão favoritos assim do ano. Sim. É, espero que tenham gostado. Nos vemos em 2012. Não percam, não vamos atrasar os casts em 2012. Vamos estar todos lá. Você que acompanhar, quer participar, dá feedback pra gente. Tipo, você quer ver alguma coisa diferente no ano que vem? Manda bala, cara. Manda aí que a gente vai tentar fazer e melhorar o podcast sempre mais. Não é verdade, Zabuzeta? Bem dessa, né? Então, aproveitar aqui, gostaria de desejar a todos um feliz 2012 e que ano que vem seja um ano muito produtivo pros games, né? Como eu acredito que 2011 foi, né, cara? Que teve bastante coisa assim e muita gente até arrisca dizer que 2011 foi quase um 1998 segundo, assim. Exatamente. Assim como esperem pro ano que vem, mais ou menos pros meados de dezembro, o nosso podcast especial sobre jogos de zumbi, tendo em vista que o apocalipse zumbi estará iminente, né? Sim, pra você se preparar da melhor forma possível e tentar sobreviver como todo bom gamer deve tentar sobreviver no apocalipse zumbi. Então eu gostaria de aproveitar e agradecer a participação do Rubens e do Niak. Eu vou me despedindo, como assim? Eu ia fazer um Niak. Não tenho coragem de fazer miak. Mas eu vou com a melhor frase de 2011, tá? Me despedir, que é do Portal Não Morre no Final. Tá. O Portal não morre no final, né? Olha só, que bela frase. E acesse sobrecontroles.com. E agora eu passo a bola aí pro meu amigo N.A. E em 2012 eu quero ver jogo apocalíptico Maia. É isso que tá faltando. Bem dessa, né? Galera desenvolvedora de games, aí tá a próxima peixada, hein? Bem, então ficamos por aqui. Feliz 2012 novamente pra vocês, né? Nos vemos no próximo level. E até mais! Até mais, galera! Nos vemos no próximo level.